Em relação a isto, sou um homem desiludido, não vale a pena, e sou um homem absolutamente no limite da paciência, como eu disse, em relação à própria Estrada Nacional número 17, um concurso que foi lançado a 17 de agosto, que até agora não seja consignado à obra, quer dizer, há aqui qualquer coisa de errada e que eu não posso pactuar com isso. Depois, o problema do IC6, nós percebemos que o Governo tem alguns problemas orçamentais, mas claramente, na minha opinião, não é tempo de nos escudarmos em desculpas, porque eu... Às vezes vejo dinheiro para outras zonas muito mais ricas do que a Oliveira do Hospital e não percebo esses critérios. É contra isso que eu luto e por isso, neste momento, estou muito determinado a levar esta luta até ao final. E este Governo, em relação à minha própria possibilidade de me recandidatar ou não, depende muito do posicionamento do guarda-redes deste Governo em relação a estas obras que são estruturantes. Isso também quero deixar ficar claro. Isso terá muito a ver com a minha decisão e com a perspectiva. Já nenhum governo é capaz de fazer neste tempo, até às eleições, fazer o IC6, mas pode fazer a requalificação da Estrada Nacional número 17. Aquilo que eu acho que é importante é que este governo dê sinais claros que vai concretizar a obra. E isso poderá ser uma das condições que me poderá viabilizar ou não a minha recandidatura, mas penso que a minha recandidatura estará muito nas mãos do seu Ministro das Infraestruturas deste Governo.